doce e no copinho me deixa apaixonada. Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água. Seu doce no copinho me deixa apaixonada. O seu cheiro vem invadindo a praça, sem convites vem e não fecha as portas. O seu cheiro vem invadindo a praça, sem convites vem. Balança, rapaziada, vamos nessa. Eu disse não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu lhe acho. Não vou ficar sozinha, eu vou invadir seu mundo. Vou beber da sua água, seu gostinho no copinho me deixa apaixonada. Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água, seu gostinho no copinho me deixa apaixonada. Do lado de cá, o seu cheiro vem invadindo a praça, sem convites vem e não fecha as portas. O seu cheiro vem. A parada é o seguinte: eu vou pedir pra todo mundo pular. Quando eu disser já, eu quero ver. Balança, balança, balança, balança. Sai do chão. Não vou ficar sozinha, é de ladinho que eu lhe acho. Não vou ficar sozinha. Não vou ficar sozinha, é de ladinho. Eu vou invadir o seu mundo, seu gostinho no copinho me deixa apaixonada. Diga aí! Vou invadir o seu mundo, vou beber, seu gostinho no copinho me deixa apaixonada. O seu cheiro vem invadindo a praça, sem convites vem e não fecha as portas. O seu cheiro vem. Eu vou pedir pra balançar de novo. Agora eu quero minha arquibancada, camarote central aqui. Balança, balança, balança, balança aí. Não vou, é de ladinho. Vocês cantam pra mim? Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água, seu gostinho no copinho me deixa apaixonada. Vou invadir o seu mundo, vou beber da sua água, seu gostinho no copinho. Vamos dançar junto comigo, vai! O seu cheiro vem invadindo a praça, sem convites vem e não fecha as portas. O seu cheiro.